2018, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Golão 165, passa 130 para o 360. Salve para o 360, autorizado para o ETD, Golão 165. Controle, Golão 165. Autorizado para o ETD? Sim, autorizado para o ETD para o 360, Golão 165. controle 1630 na Fuca. Campo 370-63. estou como consultor para o 642. Obrigado, bom trabalho. Estou em Salvador, é muito bom dia. O condomínio é 42, é forte. Tem uma hora, cara. Obrigado, boa tarde. Dois, um, mil pés na queda última. Seis, meia, zero, nada, é um, meia, dois, um. FM, 140. 5595, passa 1300 na Coral.